Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Parece-me que isto está um bocado alto. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Está tudo bem? O meu nome é Alexandre Pinto. E hoje temos muita coisa linda para ouvir. Começamos com SND do disco Atavism, que é um grupo que contou com Mark Fell e outro músico, cujo nome agora não me recordo, mas vim aqui ter por causa de Mark Fell. Hoje apetecia-me ouvir Mark Fell e pensei, quero coisas como a Mark Fell, que é tipo... E a primeira música que vamos ouvir não tem nada a ver com isto. É uma canção muito especial, mas para não entrar diretamente com isso, é uma música muito especial de Roberta Flack. E vim aqui ter já não sei a propósito de quê, mas eu já me vou lembrar. Foi alguém que fez um disco. Ah, foi um dos músicos que ouvimos na passada semana, o Nick Storing, fez um disco cujo nome remetia para a Roberta Flack. Eu nunca tinha ouvido nada, então fui escutar. E tenho aqui o disco dela, Quiet Fire, muito bonito. E vamos ouvir uma música que não é dela, mas que depois disto é dela. Chama-se Bridge Over Troubled Water, que é, adivinharam, dos Simon and Garfunkel. O disco é de 71 e esta versão é assombrosa. Depois vamos ouvir várias coisas e, como habitual, vamos chegar aqui um bocadinho além da uma da manhã. Da meia-noite, aliás. E é isto. Espero que estejam bem. Um enorme abraço. Ficamos com a Roberta Flack. Até já. When you're weary and feeling small and tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found. When you're down and out, when you're on the street, and evening falls, so thank you. And I'll take your part. When darkness comes and pain is all around like a bridge. Oh, sail on, silver boy, sail on by, your time has come to shine. Depois desta maravilhosa canção, sinto que o meu trabalho aqui está feito e que poderíamos fechar a emissão de hoje. Foi a música de Roberta Flack, Bridge Over Troubled Water, original dos Simon and Garfunkel. O disco é de 1971, chama-se Quiet Fire. Que maravilha! Ora, esta semana que é que se passou? Faleceu um dos membros originais. Originais, por acaso, não sei se esteve lá desde o início. Mas é possível que sim. E eu seja apenas um inculto autêntico. Dos Kraftwerk, que são uma das bandas mais influentes da música moderna. Portanto, falamos de Florian Schneider, que esteve no início, eu estou a consultar a timeline da Wikipédia, esteve no início, mas aparentemente tocava apenas flauta, ou ao vivo, não sei, por acaso o esquema de cores não é grande coisa. Mas já aconteceu isto há pouco tempo, com outro dos membros que tinha falecido. E, enfim, todos os motivos são bons para recordar os Kraftwerk. Não vamos fazer isso agora. Por enquanto, vamos ficar com os Steely Dan, que são o protótipo, o arquétipo, melhor dizendo, de banda de papá. E hoje trago um dos discos que já passou por aqui. E eu, de quando em quando, vou revisito, porque, enfim, é um dos discos de referência para um estilo muito particular de música. E embora não seja uma coisa que me fascine por aí além, a verdade é que hoje ouvi algumas vezes e fiquei aqui com uma ou duas na cabeça. Portanto, há um grande clássico neste disco que chama-se Peg. O disco chama-se Aja, de 1977. Esta canção em particular foi samplada pelos De La Soul, numa belíssima canção. Eu conheci primeiro essa música e depois é que vim parar ao Steely Dan. Portanto, ficamos com Peg e depois vamos ver. Se vocês gostarem disto, ficamos por aqui. Se não gostarem, talvez ficamos na mesma. O disco este é de 1977. E vamos lá isto. Até já. Thank you. ficamos com os Steely Dan. Este foi o disco Haja, canção Peg, e temos duas opções: ou ficamos neste disco ou vamos para outro disco. Este dir-se-á que é o grande disco deles. A banda parece-me que era apenas constituída por duas pessoas que depois compunham obsessivamente as coisas, e há muitos músicos de estúdio convidados para entrar e fazer os seus solos, e talvez não se tenha essa percepção a ouvir isto, enfim, através desta emissão, devido à qualidade que se vai perdendo pela internet e pelas coisas que nós fazemos ao som, mas é um disco referência também para aquele trabalho meticuloso de estúdio. Há muita gente que não gosta do disco por causa dessa meticulosidade. E achei piada ter lido que é yacht rock. Não sei como é que se diz esta palavra em inglês, mas música de yacht, rock de yacht. E tem essa aura. Ora, vamos continuar neste disco. Tinha aqui outro, mas ficamos com I Got The News, ainda deste. E estamos com os Steely Dan, só agora chegaram. Uma banda que faz a ponte entre o rock e o jazz, e portanto fica naquele sítio ao que nós chamamos foleiro. O disco chama-se Haja, é de 1977, e ficamos com I Got The News. Bora lá. Yip, yay. We'll be right back. E pronto, foram os Steely Dan. Espero que tenham gostado. Talvez tenha crescido pelos no peito, alguns, e uma súbita vontade de ir andar de automóvel para a estrada. Este disco é de 1977. Ao que parece, as letras são algo irónicas. Não ouvi com muita atenção. Pelo meio apercebi-me de alguns pormenores engraçados, mas é o que é. Portanto, chegamos agora à altura de ouvir os Kraftwerk e vamos, enfim, para não repetir sempre os mesmos discos que acabam por passar aqui, escolhi um que ainda não ouvi e que me parece que foi o seu último, portanto não é bem representativo. Eu penso que o Florian ainda estava aqui nesta altura, espero que sim, porque aparentemente saiu do grupo por volta de 2008, mas acho que sim, ainda estava por cá no grupo, claro. Este disco saiu em 2013 e é o Tour de France Soundtracks. E, enfim, os Kraftwerk foram da sua Alemanha natal, já não sei de que lado é que eles estavam, foram absolutamente pioneiros numa série de coisas, na mistura da eletrónica com enfim, na música pop e não só, nos prelúdios do techno, de alguma experimentação, música ambient, coisas que envolvam a eletrónica, digam uma e provavelmente eles estiveram lá. Fizeram uma ponte interessante com o hip hop, ou seja, neste caso pegaram neles para fazer uma ponte, porque de resto as músicas deles davam muito asa a isso. E tiveram o mesmo nível de estética, uma ligação muito interessante aos pensamentos do homem e da máquina, etc. Toda a estética era muito interessante. E, bom, vamos ficar com algo deste disco, eu não conheço muita coisa do que aqui está, e vamos ficar com Electrocardiogram, pode ser? Vamos a isto. São os Kraftwerk e depois vamos ao início da carreira deles. Até já. Oh. Várias das músicas dos Kraftwerk consistiam precisamente em parcas palavras e melodias irresistíveis. Foram de facto muito importantes num vasto panorama da música eletrónica, e tive a sorte de poder, na altura, de maneira até algo inesperada, ir ver o concerto deles na Casa da Música, em que se apresentaram, acho eu, apenas com um dos membros originais e com os óculos 3D e etc. Eles tiveram também, foram contemporâneos e tiveram alguma relação com o krautrock. Embora o krautrock normalmente se tenha baseado numa repetitividade de melodias de guitarras e etc. No caso deles seria mais com a experimentação eletrónica. Parece-me que este disco, Ralph and Florian, quando ainda eram ainda não eram os Kraftwerk que viemos a conhecer, de uma estética muito bem definida e coisas desse género, este disco talvez esteja mais próximo disso. Eu não faço ideia porque nunca ouvi, mas vamos ficar aqui com uma das canções. Talvez Cristallo, parece o nome de Halo Galo, que era dos Noi. Isto é uma faixa muito comprida. Vamos a isto, seja como for. Ficamos com o Cristallo do disco Ralph and Florian, dos Kraftwerk. Nem sei se isto foi lançado originalmente com este nome. 1973. Ficamos com o Cristallo. Até já. Thank you. Estamos no disco de Ralph and Florian. Parece-me que a faixa não acabou, mas ela foi abaixo, não é? E agora volta como se nada fosse. Enfim, chama-se Cristalo, muito bonita. E sei que há um ouvinte em particular que gosta muito dos Kraftwerk. E é um ouvinte muito especial também, porque entre várias coisas que me fazem nutrir este carinho muito especial por ele, ajudou-me imenso a montar o que está agora em 139.162.151.43, que é uma versão muito preliminar do site da Mosca. E para terminar este, enfim, este parênteses dos Kraftwerk, e para ele também, os Kraftwerk tinham então essa ideia que era fundamental na estética do homem e da máquina, da modernização, da tecnologia, etc. Abordaram várias coisas, os computadores, a energia nuclear, as autoestradas, tudo símbolos e, enfim, estruturas, conceitos que estão cada vez mais presentes na nossa sociedade moderna contemporânea. E lembro-me perfeitamente que a última música, ou das últimas músicas que eles tocaram nesse tal concerto da Casa da Música, depois de uma breve pausa, saíram do palco e quando voltaram a tocar, já não eram eles, mas eram quatro robôs no mesmo sítio onde eles estavam, que conduziram a última música do concerto, ou na última logo foi. Foi um momento bonito, interessante e, enfim, partilho com vós. Deixamos os Kraftwerk e vamos agora para outros sítios. O que é que eu tinha aqui mais para hoje? Tenho esta bonita canção que se calhar ficaria mais apropriada no início, mas vamos a isto. Um dos discos clássicos da música pop, Erika Badu, Baduism, 1997. Props a quem adivinhar. Yeah, we've been knowing each other for a while. I'm into you. Just want to know what I gotta do, you know, to get closer to you. Wait a minute. Now, you know I'm in a situation. Why are you even... Don't do this. Why are you tripping like that? Well, I understand that, but your whole vibe is, you know, I can see myself being with you forever. That's really beautiful. Kind of dig you too, you know that. We're friends, and I'm in a situation. I'm in a relationship, and you know what that means. Well, whatever I gotta do, I'll do it for you. Sure, put me in an awkward situation. But how can I want you? Soar um bocadinho Erykah Badu com Next Lifetime. Eu tenho muito querido o seu disco, que é uma espécie de EP, algo experimental, que faz uma cover da Hotline Bling desse mesmo. Por falar desse mesmo, vocês acreditam que o Young Thug, de quem eu até gosto, fez uma mixtape com o Chris Brown e uma das músicas tem o nome de She Bumped Her Head? Filha de uma grande! Não há noção. Mas olhem só que maravilha. Vamos a isto ou não? Vamos. Hello, hello, hey, hello, hello. Vamos chegar com a Hello, hello de Erykah Badu, hey, hello, com Andre 3000. Okay, challenge. Leave your phone unlocked and right side up. Walk out the room without throwing your bitch off balance. It's either on or off, ain't no in-between when it's valid. I seem to want to talk more and more about what really matters. I've seen my aura hop out my torso and hit her backwards. Flip watching you skip down my corridor, fuck a ballot. Don't need shit on the side no more, I just know fuck a salad. I often have awesome thoughts of tossing this softer palate. So when we fall, any wall, any stall, any crawl, any pause, any scar, any tar, any dog, we'll dissolve, kill them all, build a bear, build them all. Build it where it won't fall, give it all, give it my all, yeah. Don't wear any draws, any bra, any more, in it raw, in it raw, I'm in awe, I'm involved, coming law, coming all, stomach wall, Kermit Frog, jump off London fog, bridges in the midst of call, girls, my woman calls, unicorn, you my porn, porn, porn. I don't know. I don't know. Will this bitch click over for me? I mean, will this woman click over for me? Over for me, over for me, is it over for me? Over for me, over for me. I don't know. Is this bitch getting over on me? If I go there, will she go there with me? Should I not be so open on me? Open on me? You know what I mean? Know what I mean? I don't know. I don't know. Will this bitch click over for me? I mean, will this woman click over for me? Over for me? Over for me? Is it over for me? Over for me? Over for me? I don't know. Is this bitch getting over on me? If I go that way, she go that with me. Should I not be so open on me? Open on me? You know what I mean? Know what I mean? Don't care, yeah. And sometimes it's too hard to see it through, babe. And that's why it's important to me that you know you are free. Cause I never want to make you change for me, babe. Don't change, don't change. Sei que vos diga, em relação a esta música, está presente na mixtape But You Can't Use My Phone, que revolve todo à volta de uma temática muito específica, que é telemóvel. Mas, não sei, parece-me até que este trabalho passou um bocado ao lado de, enfim, do cano dela. Na verdade é que eu também não conheço nada do que está além disto, conheço muito pouca coisa, mas esta canção é uma das coisas mais maravilhosas que eu sei que já passaram aqui, e todas as vezes que ouço faço um falsete do início ao fim, tirando a parte do Andre. Eles estiveram casados durante algum tempo, mas acho que já não estão juntos, o que torna as coisas ainda mais bonitas. Bom, vamos... Enfim, já estamos quase a chegar ao final da hora. É verdade. Hoje perdemos-nos um bocadinho. Mas espero que tenham gostado. E tenho duas sugestões até ao final da emissão. A primeira é uma música de... não, é isto. Vai ser isto mesmo. Tenho aqui um disco de Minamo e Mosquito, dois nomes que não são apenas dois músicos, acho que na verdade são três. Mosquito, penso que é apenas uma pessoa, e Minamo, acho que são duas. Isto vim buscar à 12K, editora de Taylor Dupré, que se especializa em ambiente e coisas de género. E este disco é muito bonito. Vamos ficar com a primeira canção, A Typical Dialogue. O disco chama-se Superstition. E eu volto, espero eu. Vou tentar voltar depois da meia-noite para ficarmos aqui mais um pouco. Vamos ver como é que corre. Se não voltar, se por acaso não voltar, se não conseguir, espero que não aconteça. Podem visitar o ainda preliminar site em 139, e agora apontem bem, por amor de Deus, 139, 162, 158, 43, e agora intercalem isto com pontos. Desenrasquem-se. Também daqui a uns dias já fica bem. Um enorme abraço, muito obrigado pela companhia, e eu volto, espero eu, já de seguida. Se não voltar, pronto, é o que é. Até já. Como é que se desliga isto, pá? Um caneco. Thank you. Ficamos com Minamo e Mosquito, no disco Superstition, lançado pela 12K. E neste momento eu estou à espera para eventualmente voltar à emissão da rádio. Vou tentar. Será que vai ser possível? Se não for possível, ficamos com mais uma canção e eu vou à minha vida. Tenho coisas para fazer, não é? Como devem imaginar. Zé, tira-me daqui, Zé. Bom dia. Aí está. Estamos quase. Diz Alexandre aos seus ouvintes. Se estão a ouvir isto, provavelmente é porque... já estou no ar. Olá a todos, outra vez. Espero que não tenha perdido ninguém pelo meio. Ora, para onde é que vamos depois disto? Ficamos com o disco, mais uma vez, Superstition, de Minamo e Mosquito. Estamos ainda a ouvir em fundo a encantadora voz de Mosquito. Por acaso tinha aqui outro disco dela que acabamos por não ouvir. Fica para uma próxima ocasião. O que é que eu tenho? Tenho um disco. Tenho aqui alguém que está há muito tempo para passar. Por acaso, há aqui uma série de discos que eu devia ter posto aqui e não pus. Mas pronto, ficamos com isto também para irmos embora cedo. Tenho um disco chamado Quest. Andei imenso tempo à procura disto e não precisava de ter procurado assim tanto, porque o disco já saiu há 6 anos e se não o tive ainda, a culpa é absolutamente minha. De Luís Fernandes e Joana Gama, dois músicos de Braga, que lançaram em 2014 o primeiro esforço conjunto e desde então não pararam, têm colaborado várias vezes. Vamos ficar com Night Drive deste disco. Tenho que tirar aqui a nossa amiga japonesa. E ficamos com isto, do disco Quest, Night Drive. Thank you. Escutamos a colaboração entre Joana Gama e Luís Fernandes, que, como disse, já se estendeu muito além deste disco. Tem até um trabalho lançado neste ano, que eu penso que já ouvimos. Espero não estar enganado, mas de facto estou aqui a olhar para as listas anteriores e acho que não ouvimos. Portanto, fica para uma próxima. E tinha aqui também um disco do Luís a solo, mas fica para uma próxima também. Ora, estou neste momento a repor algumas das coisas que eu tinha alinhadas para ouvirmos hoje. Acho que ficamos apenas com mais uma última faixa, que eu tenho que ir trabalhar no site e coisas desse género. Um ouvinte fez-me agora uma pergunta e eu quero responder que talvez não. Acho que não é esse. Desculpem. Vamos agora para um disco de Container. Chama-se Scramblers. E depois disto a Rádio Lisboa até pode fazer a ponte para a música que costuma passar a esta hora. vamos ficar com... com qual é que vamos ficar? Com... esta. Vamos ouvir a faixa número 3 do disco de Container, chama-se Scramblers, foi lançado este ano, e depois disto eu vou embora também. Portanto, espero que tenham gostado, muito obrigado uma vez mais pela companhia, sobretudo nestes tempos é mais importante, e espero que tenha sido também uma boa companhia para vocês. Muitas saudades de todos e espero ver-vos em breve. Um enorme abraço e até já.